se o mundo soubesse o amor que tem meu Jesus, deixaria seus pecados e vinha para os pés da cruz. Lá no mundo não ficava com seu sofrimento e dor, correria bem depressa para os pés do Salvador. Correria bem depressa para os pés do Salvador. Quando eu estava no mundo, não tinha paz em minha alma. Ansioso procurei um jeito de me salvar, e então não encontrei remedio para minha alma e dor. Achando o Evangelho, encontrei com meu Salvador. Eu vivia no pecado, na idolatria, praticava estas coisas porque assim o mundo queria. Hoje eu choro arrependido, eu era escravo e não sabia que o sangue de Jesus é quem me libertaria. Que o sangue de Jesus é quem me libertaria. Quando eu estava no mundo, não tinha paz em minha alma. Ansioso procurei um jeito de me salvar, e então não encontrei lenitivo para minha alma e dor. Achando o Evangelho, encontrei com meu Salvador.